Estou recebendo aqui no estúdio a Adriana Ribeiro, ela que é psicóloga jurídica do Tribunal de Justiça do Paraná, também do Instituto Pertencer, e vai nos falar sobre um evento que acontece aqui na cidade de Foz do Iguaçu neste mês de abril. Bom dia, Adriana, tudo bem? Bom dia. Vamos falar um pouquinho aí sobre o workshop Direito Sistêmico que acontece nos dias 12 e 13 de abril aqui na cidade. Sim, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Esse workshop ele é uma parceria, né, do Instituto Pertencer com o IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, né? Então, eu queria agradecer também o pessoal do IBDFAM. Eu queria contar um pouquinho do histórico brevemente, né, até para entender um pouquinho desse contexto, né? Tanto eu quanto a Luciana Salvador, que é uma psicóloga também que trabalha comigo. Vocês duas vão ser as facilitadoras? Vamos ser as facilitadoras do curso. Nós duas atuamos no judiciário, né? E tudo começou justamente de uma inquietação, né? E da experiência nossa no judiciário. E essa inquietação tem relação com a dificuldade de ter uma justiça mais efetiva, né? Então, o que, que a gente vê? Que muitas vezes as pessoas vão buscar auxílio do judiciário por conta de um conflito, né, ou por conta de uma situação difícil, e o processo não dá conta de resolver aquilo, né? Então, existe uma constância de pessoas que voltam a entrar com novos processos, né, ou que ficam insatisfeitas com a solução que é dada. Então, essa inquietação, ela não é só nossa, né? Ela é de muitas pessoas que trabalham na área jurídica, né? Incluindo juízes, promotores, advogados, né? E aí a gente ficou sabendo de um juiz que estava trabalhando com isso, que é chamado de direito sistêmico, né? Direito sistêmico, então, é o conceito que vocês vão trabalhar ali no dia e que muitas vezes não é conhecido de todos os profissionais, até vocês estão trabalhando aí para divulgar toda essa parte, essa abordagem? Isso. Então, a gente vai trabalhar com essa possibilidade de atuação, né, que é a aplicação das constelações familiares, né, no judiciário. E isso começou com um juiz que chama Sam Storch. Ele é um juiz da Bahia, que ele estruturou um trabalho em 2012 em direito de família, onde ele fazia uma palestra vivencial. E aí, nessa palestra vivencial, né, ele atendia várias pessoas que estavam em litígio, em várias de família. E depois, essas pessoas iam para uma conciliação, né? E o que se verificou foi um aumento muito grande no índice de conciliações. Portanto, né, enfim, são metodologias, formas aí de abordar essa questão. E eu vejo que vocês já colocaram aqui, na divulgação, né, desse workshop, vários dos itens que serão tratados ali, né? Vocês vão começar até abordando aí o que é, né, a teoria das constelações, enfim, a visão sistêmica dos conflitos interpessoais, enfim, vocês vão começar ali desde o básico até um assunto um pouquinho mais avançado sobre este assunto? Isso. Então, até para as pessoas poderem se localizar, né, é importante a gente dar um panorama dessa base, né, teórica, né, das constelações familiares. E aí a gente vai podendo falar um pouco mais dessa experiência específica, né, que a gente tem no judiciário. Então, daí a gente vai entrar em situações de alienação parental, né, de guarda, né, de adoção, mais nas áreas que a gente atua. E também vai dependendo do que as pessoas trouxerem, né? Quem participar do curso, que tiver algum interesse, a gente vai poder estar debatendo sobre alguma outra área específica, né, relacionada ao direito, relacionada aos conflitos. Eu vejo que o público-alvo que vocês trabalham também é um público mais amplo, né? Quando a gente fala de direito, a gente imagina que seja um curso voltado especificamente para advogados, para profissionais que atuam nessa área de leis, mas também eu vejo aqui que vocês abriram o leque para psicólogos, para outros profissionais, enfim. Vão falar aí do papel, inclusive, de cada um desses profissionais aí sob essa ótica? Uhum. Porque a gente faz parte de uma série de pessoas, né, que estão trabalhando com o judiciário e que contribuem, né, Então, por isso que a gente incluiu psicólogos, assistentes sociais, podem ser pedagogos, né, estudantes ou profissionais, né, e pessoas que têm interesse em conhecer uma nova forma de trabalhar o conflito, né, que possam mais na raiz, né, ver aquele conflito de uma maneira mais abrangente, ajudar aquela pessoa realmente a chegar numa solução, né, para aquele problema. Vamos divulgar aqui também as informações aí para quem está nos ouvindo agora e se interessou em saber mais sobre este assunto. Vamos lá, os dias 12 e 13. 12 e 13 de abril, né? Dia 12 vai ser à noite, vai ser das 19h30 às 22h. E dia 13 vai ser das 9 da manhã até às 6h30 da tarde. Dia 13, que vai ser um sábado, né? Vai ser um sábado, isso, sexta e sábado, então. Portanto, né, sexta e sábado, 12 e 13 de abril, local escolhido, um local de fácil acesso aí pro pessoal, a sede ali da OAB? Vai ser na sede da OAB, né? E para fazer as inscrições, como é que pode fazer? Quais são aí as orientações? Podem entrar em contato pelo telefone do Instituto Pertencer, no 99106-1216. E aí lá a gente passa as orientações. Portanto, 99106-1216, e vai ter preço ali diferenciado, né? Para a questão de quem é profissional da área, para quem é acadêmico. Como é que vocês vão fazer? Vai ter desconto de quem é acadêmico? Inclusive? Sim, vai ter desconto para quem é acadêmico, né? E para quem integra o IBDFAM também, para quem é associado do IBDFAM, né? Que é o Instituto Brasileiro de Direitos de Família. Portanto, mais uma vez aqui o número 99106-1216, contato aí para saber mais sobre o workshop Direito Sistêmico que acontece aqui na cidade de Foz do Iguaçu, dias 12 e 13. Conversei aqui com a Adriana Ribeiro, ela que será uma das facilitadoras justamente durante este evento. Muito obrigado aqui pela participação e sucesso na organização, na realização deste evento. Obrigada, Guilherme.